DJ Victor. E aí, 900? 900, ei. E a alegria ela começa com 100 mil no bolso. O crocodilo é adestrado e tá sempre tranquilo. Meio milhão no guarda-roupa só de desaforo. E cada dia um novo que te deboche pros bicos. Ou de letreiro Djokovic ou de modelo esporte. Uma picada de tênis tá no toque da Porsche. As patricinhas jogam na cara e nós tiramos a onda. E nós que somos 01 que lidera e desconta. Avisa lá se tá querendo um sócio, nós vai fechar negócio. Nós abrimos umas franquias, faz lucro dobrar. Avisa o dono da Lacoste que nós tá pacote. E toda vez que vai no shopping vai pra derrubar. Só de modelo novo, nós forrado de ouro. E a gerente do shopping quando viu nós se abriu, olha eles de novo, ali nós conta um troco. E esse chutando por baixo gastou 80 mil. Tô de jacaré, ele assombra Juriti. Crocodilo mesmo é só na estampa do boné. Se pra ter retorno você tem que investir. Pilantra covarde segue embaixo do meu pé. Muitas gerações, muitas ambições. Não passo pano porque eu sei que pano rasga. Nossa pessoa é edição limitada. Os kits é o que menos vale na parada. E talvez ultrajar meu figurino de jacaré francês. Hoje é baile de domingo, eu vou chutando baile. Que ela falou que eu tô break com aquela da live. Que o jacaré tá sorrindo estampado no bright. Tudo ou nada desde que eu nasci, ah. E se eu quiser eu sei que eu que vou ter que correr, ah. Tudo nosso é melhor que seja assim. Que eu já nem penso na chance de perder. Então avisa que vem uns moleque doido que saiu de lá de baixo. Que nem foguete guiado com a mira de sniper. E tudo de qualidade que pra nós por natureza não é simples, é raro. Então avisa que vem uns moleque doido que saiu de lá de baixo. Que nem foguete guiado com a mira de sniper. Nas Lacoste e nos Nike, por nós na natureza não é simples. Se eu te é contar quanto meu guarda-roupa vale, e a atendente chora, eu nem falei por onde. Só de Guará deixei um vento na Lacoste. E de deboche dentro da minha casa do ano. Então, ontem eu adestrei meu crocodilo, tá manso, tranquilo. Tomando sombra embaixo do coqueirinho. Mas tranquilo tá, os cardzinhos tá cantando lindo. Fala pra mim se eu preciso de patrocínio. Eu compro mesmo porque eu gosto. E eles querem virar meu sócio no intuito de promover um bom negócio. Tô levando nas notas equivalente a um Ford Fox. É o sabor da luta de quem não perdeu o foco. Gasto mesmo, avisa a gerente. Prepara três atendentes, que hoje o seu melhor cliente tá na casa. E já fica ciente que nós tá com a grana quente. Ticket foi quase uma tonelada. E ela disse que se amar no meu jeito break. Até na velocidade que o pai bola o back. Que soma a noite comigo que do ex esquece. Porque eu jogo ela na cama, ela fica de quatro da noite. Nós mete marcha no romance que nenhum de nós viveu. Mesmo sabendo que as amigas dela já me deu. Sabe que a felicidade é comigo porque já sofreu na vida. E o culpado não fui eu. Esquece, se ela falar eu já sei que me ama. Que abandona tudo pra vir pra minha cama. Pegar minha lala e fazer de pijama. A bunda dela de pandeiro mesmo sem ter samba. Se ela falar eu já sei que me ama. Que abandona tudo pra vir pra minha cama. Pegar minha lala e fazer de pijama. A bunda dela de pandeiro mesmo moleque sem ter samba. Moleque experiente, vivido. Já sou de um dia que coleciono o kit. O coração das bandidas. A meta é contar dinheiro e quem tava na bota. Quem tava no desempenho, quem colou pela melhor. Hoje eu vou inovar, usar uns kits de coleção. Tudo do Kevin Hart que eu vou ficar bonitão. E tem aquela polo que eu uso um de outro. Aquela Ryder Cup modelo 2018. Letreiro branco no pote, chave. E na minha bombeta, deixa que esse foi o kit que eu usei segunda-feira. Na terça eu me lembro como se fosse ontem. A polo do Djokovic, bonés em Miami Open. Quarta-feira eu vou no shopping, chique, elegante. Encostei um Mizuneira, Missouri vai de pisante. Quinta e sexta de quebrada, vou encostar na banca. RD azul na quinta, na sexta gola V branca. No final de semana, surpresa das grandes. Os kits não repete, coleção tá gigante. Esporte o dia a dia, o big tá no dia e noite. Usando a coleção da Copa de 2014. Em Lago de Piranha, jacaré nada de costa. Nos kits nós se destaca e faz a própria moda. Quem tá é nós, então respeita a nossa história. Aqui no baile eu tô no flash, rodeado de gostosa. Em Lago de Piranha, jacaré nada de costa. Os kits nós